Fala galera, aqui quem fala é João Aranha, falando com vocês no ManiaCast número 3, falando sobre o WWE Elimination Chamber deste ano de 2010. Antes de começar, vou falar sobre Edge vs Batista. Até amanhã de hoje, sábado, um dia antes do pay-per-view, essa luta não está confirmada no site da WWE, nem com o SmackDown já feito o update em todo o site. Então, na minha opinião, se houvesse essa luta, né, caso tenha, na verdade, o Edge vai sair vitorioso. É, toda a trajetória está levando a crer que o Edge vai vencer essa luta. A minha aposta é o Edge. Porém, vamos para as lutas que realmente estão confirmadas. Luta pelo Divas Championship, Gayle King vs Maryse. Pela normalidade da WWE, Maryse ganha. Só que do jeito que as coisas andam, eu não duvido nada que a Gayle King tenha uma chance de novo e seja campeã das Divas pela primeira vez. Afinal, ela já foi, pra quem não sabe, campeã feminina da WWE. Então, a minha aposta seria Maryse, mas não se surpreendam se Gayle King vencer. Afinal, também ela tem muita competência de luta, muito mais até que a Maryse, se nós formos botar as duas numa balança. Luta pelo Intercontinental Championship. Drew McIntyre contra Kane. Drew McIntyre está durando muito como campeão. Eu acho que do jeito que entrou, o jeito que ele está se mantendo, ele está durando muito com o campeão. E eu torço pessoalmente para que o Kane venha e acabe com esse reinado dele, ou que crie alguém que realmente possa batê-lo, porque colocaram o John Morrison, fizeram tanto alarde com o John Morrison, e acabou que ele não ganhou nada do McIntyre. Botaram várias categorias de lutas, até no Disqualification, que foi uma luta muito boa. Mas acabou que o Drew McIntyre continuou campeão intercontinental. E eu acho que é um título muito importante, muito antigo, para se manter sumido desse jeito. É um título clássico da WWE. E o Drew McIntyre está saindo um campeão até bom, mas eu acho que não o suficiente para o título que ele carrega. Eu acho que se ele fosse campeão de duplas ou algo do tipo, até seria uma boa, mas campeão intercontinental acho que foi muito pro jeito dele. Eu acho que ele até poderia ser campeão intercontinental sim, mas pra mais à frente. Então a minha aposta é Kane vencendo essa luta. Agora o Elimination Chamber, né? Na verdade os dois Elimination Chambers. Eu vou explicar rapidinho as regras. As regras são, né? São seis, né, lutadores que ficam presos em torno da câmara em espaços cercados por vidro. Dois primeiros entram e de acordo com o tempo, né, vai ter um random, né, vai ter um aleatório e vai sortear quem vai entrando. De tempos em tempos, um lutador vai entrando. E os lutadores só saem por pinfall ou submission. Não há outra maneira. Eu acho que nem KO dá jeito. É pinfall ou submission. E o último que sair vitorioso, vence. Né? Na verdade, o last man stand, né? O último homem a ficar é o vencedor e o novo campeão. Câmara da pelo WWE Championship está Sheamus, que é o atual campeão, contra John Cena, contra Randy Orton, contra Kofi Kingston, contra Triple H, contra Ted DiBiase. Sheamus é o mesmo caso do Drew McIntyre. Poderia ser campeão de alguma coisa da WWE? Com certeza. Tem um jeito para ser campeão, blá blá blá. Mas não WWE Champion assim num pulo. acho que ele perde título? Sim. Mas a minha dúvida fica entre o Triple H e o Randy Orton. Acho que cai mais pro Triple H, até pelo jeito que as coisas estão andando, e uma luta entre os dois seria muito bacana. Mas o Sheamus tem chance de ser campeão, tem chance de ir pro WrestleMania 26, para a tristeza de uma grande maioria que está revoltada por isso. E eu não queria o Sheamus campeão pro WrestleMania. Eu acho que ainda é muito para ele. Acho até que seria bacana se o Kofi Kingston ganhasse, que já tá mais do que merecido para ele, né? O DiBiase ainda tá meio cool, digamos assim. Não tá pronto para isso. Mas também a gente não sabe o pensamento, né? Até porque o Sheamus não tava pronto e colocaram, cara. Então vamos ver. Mas a minha aposta, se for uma aposta mais fixa, seria Triple H WWE Champion de novo. E agora o Elimination Chamber pelo World Heavyweight Championship. E Undertaker, que é o atual campeão, contra CM Punk, contra Chris Jericho, contra John Morrison, contra Rey Mysterio, contra R-Truth. Se a luta for pela categoria dos lutadores, essa vai ser a luta do ano. Agora, temos que ver o que vai ser colocado. Tenho quase certeza, não tenho 100% porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, de que o Undertaker não sai campeão. Ou fica nas mãos do Chris Jericho, ou fica nas mãos do Rey Mysterio. Um desses dois vai ser o novo campeão. Ainda creio que vai ser o Chris Jericho, mas o Rey Mysterio tem muita chance de ser campeão, levar esse título pro WrestleMania também. Porém, Chris Jericho tem tudo para ser o novo World Heavyweight Champion. John Morrison, tá lesionado? Não tá lesionado? Não sei. A princípio dizem que é um angle, né? Dizem que é um fato, uma história, né? Um ponto de direcionamento da história deles, que ele se lesionou. Mas a gente não sabe realmente se lesionou ou não. Tem gente que fala que é, tem gente que fala que não é, tem gente que fala que lutou no show, tem gente que fala que ele não lutou. Mas a verdade nós só vamos ver domingo. Eu acho que é apenas uma bifurcação de história, um angle. Ele vai lutar normalmente, não vai ter Shawn Michaels. Todo mundo tá falando que Shawn Michaels vai invadir. Mas eu não acho que isso possa acontecer. E o R-Truth tá ali meio pra figurante. Óbvio também que seria uma escolha muito bacana pra campeão. Mas eu acho que também, do mesmo modo que o Ted DiBiase, é muito ainda pra ele. Eu acho que ele mereceria um título, né, até intercontinental, já que nós estamos aí no SmackDown, né? Então, algo do tipo. Bem, agora foram essas as opiniões, gostando ou não, na verdade é para levantar o debate de vocês, espero que gostem, aproveitem o pay-per-view, deem suas sugestões, opiniões, levantem um debate bacana, que é isso que é o mais importante, não quero causar briga com ninguém, na verdade é colocar as opiniões e saber o que vocês acham. Um abraço, até o próximo, valeu!